aquela que eu mais queria, para me dar algum conforto e companhia. E era só contigo que eu sonhava andar para todo lado e até, quem sabe, talvez casar. Ai, e o que eu passei só por te amar. A saliva que eu gastei para te mudar, mas esse teu mundo era mais forte do que eu, e nem com a força da música eu se moveu. Mesmo sabendo que não gostavas, e era só a ti que eu mais queria, ao meu lado no concerto nesse dia, juntos no escuro de mão dada ouvi aquela música maluca sempre assim. Caros ouvintes, um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 62ª emissão de Quotas da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje iniciamos uma pausa um pouco mais prolongada na nossa pequena viagem por várias cidades do planeta Terra, que se iniciou no final de janeiro. Ao longo deste mês de abril, iremos ter 4 emissões diferentes do que tem sido habitual nos tempos mais recentes deste recanto. Uma emissão dedicada à Semana Santa, por alturas da Páscoa, mas então perguntam os ouvintes, na semana passada já estávamos no mês 4 e a emissão foi ainda sobre a viagem à volta do mundo, mais concretamente Nova Iorque. À qual questão eu respondo, pois era, mas esse dia foi o dia 1 de abril, um dia dos enganos, por isso enganei os ouvintes. No restante, no que falta deste mês de abril, as outras 3 emissões, além daquela dedicada à Páscoa, vão ser exclusivamente com músicas interpretadas pelo agrupamento musical Trovadores Aprendizes. Um conjunto que certamente será uma incógnita para a maioria dos ouvintes, mas que em tempos fez furor nas noites do norte do país, mais concretamente em Vila Nova de Gaia, no início da década de 90. É uma escolha pessoal, confesso, acreditando e esperando que os meus amigos ouvintes não levem a mal esta opção do vosso locutor Nuno Miguel. Iremos escutar não as versões dos Trovadores Aprendizes, mas sim os originais dessas melodias. Uma coletânea criada por mim próprio, na qual a música não para. Quando uma está a terminar, a faixa seguinte já está no seu início. Iniciamos com Paixão, de Rui Veloso, aqui na versão do concerto acústico do Sr. Gaudêncio. De seguida, viajamos para a Venezuela, para ouvir Miquel Erentxun com A Um Minuto de Ti. Obrigado. Lunas volveré a por ti antes que me eches de menos. Dejaste vivir calles muertas tendidas al pasar. Nunca te he esperado tanto a un minuto de ti. Voy detrás de ti a un minuto de ti. Seguiré. El viento se ha calzado sus guantes de piel. Se entretiene con mi pelo. Bebo el agua que viene conmigo. Estoy estancado en tu reflejo. Solamente de ti, gota a gota. Solamente de ti, veneno y sed. Yeah. Solo hasta alumbrar. ¿Qué puedo perder? Me atrevo. Cuento un paso más. Nah, no soy como tú. De ti, a un minuto de ti, seguiré. Voy a braceo en espiral. Nah, me vuelvo a repetir. Salto, planeo en derredor. No soy como tú. Yeah. Solo hasta alumbrar. Nah. ¿Qué puedo perder? Me atrevo. Cuento un paso más. Canta Phil Collins, que recentemente anunciou o término da sua carreira musical. O ex-membro do Genesis interpreta Against All Odds, Take a Look at Me Now. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you. Ooh, you're the only one. Really knew me at all. How can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause we shared the love together.

agora se vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Mas será que vai melhorar? Num registro substancialmente distinto, ouçamos uma canção de 3 minutos que os trovadores aprendizes transformaram numa melodia de quase 10 minutos. Jorge Ferreira interpreta Carro Branco. Mandei pintar o meu carro porque tinha cor escura. Mandei pintá-lo de branco porque é uma cor mais escura. Para apagar antigas mágoas que o passado me deixou. Para esquecer um grande amor que um carro preto levou. Carro branco, quando passas a rodar. Estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a músicas interpretadas pelo agrupamento musical Trovadores Aprendizes. Escutamos os originais dessas melodias, como é óbvio, trazidos posteriormente numa versão própria pelo grupo amador que já foi referido em mais que uma ocasião num outro programa da Rádio Antena Web. O frouxo escolhes tu ou escolho eu? Na próxima semana continuaremos a seguir atentamente esta coletânea. Para fecharmos a emissão de hoje e para quem já estava com saudades do Brasil, iremos regressar agora às terras Vera Cruz. O rei Roberto Carlos canta a inesquecível Cavalgada. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade. Vou cavalgar por toda a noite, por uma estrada colorida, usar meus beijos como açoite e a minha mão mais atrevida. Vou me agarrar aos seus cabelos pra não cair do seu galope. Vou atender aos meus apelos antes que o dia nos sufoque. Vou me perder na madrugada, pra me encontrar no seu abraço, depois de toda a cavalgada,